escuta. Voo 9-3, contato radar no decolagem, sua está no nível de voo 360, saída árvore. 360 na saída árvore, o Voo 9-3. Então, 358, acende a identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060, QNH 1093. Azul 4070, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LSX-Way, reporte habilitado no localizador. 2000 pés, patrão, estabilizado no localizador Azul 4070. Então, 358, voo direto de TAP e desça até 3000 pés, do QNH 1093. 1-603. Boa noite, tá bom, 1-604. Boa noite, 84, sendo indicação, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 080, QNH 1-013. Tem alguém na escuta? Colômeno 3, chame centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. 288.353, boa noite. Boa noite. Centro 358, confirme essa velocidade. E quais são de manter a velocidade até mais próximo para sequenciamento? Em condições, TAM 3858. As possíveis manter a high speed para sequenciamento, o tráfego que o precede está a 20, 30 minutos à frente. Ok. Cono 884, confirma essa velocidade. Cono 884, reduza para 230 nós, está seguindo o tráfego 8 minutos à frente. Tá, 3858, direta para 2000 pés, autorizado ao final do procedimento LS Express, pode ser visado no localizador. Cono 884, desça para nível de voo 050. Estabilizar na final Azul 4070. Azul 4070, Semitone, 1-8-95. 1-8-95, Azul 4070. estabilizador azul 4070 na final estabilizada. Azul 4070, boa noite. Tráfego avistado, check-train, pistola 0. Vento 1110 graus, 08 nós, o ajuste 1013, azul 4070. Ajuste 1013, chamará a baixa travada, azul 4070. Então, 3850, autorizada final do procedimento elétrico. Faixa travada, azul 4070. Gente, azul 4070, livre ponto, pistola 0. Livre ponto, azul 4070. Gol 984, desça para 3.000 pés, que é legal no 0 no 3. Para 3.000 pés, gol 984. Quatro zero sete zero no solo 5.6, direito, chame solo em 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, azul, 4, 0, 7, 0. Solo, azul, 4, 0, 7, 0, muito boa noite, livro. Azul, 4, 0, 7, 0, boa noite, senhor táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, azul, 4, 0, 7, 0. 3858, Duna completa aproximação, Torre 9895. 3895, obrigado, boa noite. Boa. 1884, desça para 2000 pés, que nega 1093. Reporta estabilizada em LS que se rega pista na zero. Descendo para 2000, reportando estabilizado 3854. Então, 3858, tráfego avistado, vento 090 graus, 09 nós, cheque treino de pouso, ajuste 10013. 3, autorizado, TAM 3858. 3858, reporte baixado, travado. Baixou, travou, 3858. Sim, utilize pouso. 3858, leve pouso. Porta 1, 4070. Estou no gráfico. Condo 077 disapproved, start up and pushback, report to ready to taxi, send the 1-1. João 984, completa aproximação, torre 9895. Completando a aproximação, vai acabar de 19, 1884. Torre Salvador, muito boa noite, jogou 1884, estabilizado no INS, 3 milhas do externo, trem baixado na mão. 1884, boa noite, o ajuste 1013 é o segundo para pouso, aguarde a autorização. Aguarde a autorização, 8255. Tango, Juan Cruz e Papog, vem dar o exercício na sua escuta. trip 5218, boa noite, adiciona identificação, autorizado chegada Mari. Voa Itapia, após Itapiduna, desça para o nível 050, QNH 10 no trip. Voa Itapia, após Duna, desça para o 050, estado 10 no trip, trip 5218. Reporte, Sr. Juliette. Reporte, Sr. Juliette, está 3858. Paulo Salvador, OAB 6827, autorização Galeão, é o 1360. 5827, só um instante, a copa Galeão, ajuste no 093, prepare a Dael. Obrigado, guarda. Está 3850 na Alfa antes da Juliette. 3858 ingressa Juliette, portão 3. Está seguindo Juliette, portão 3. Está 3850. No Sol 05, chame Sol 1219. Call Tower 1185, you're going to 077. Control 077, taxi via the apron, India, ISR holding point, runway 10, and then ready tower 118.905. Boa noite. 4. 884, ingressa Juliette, portão 10. Portão 10, né? 4. Number to Noisy Condo 077 holding point runway 10, ready. Condo 077, please line up and take off runway 10, wind 140 degrees, 05 knots. Condo 077, we are clear, line up and take off runway 10. Trip 52 no 8 após a posição ITAP, desça para 2000 pés, que nega 1014, reporta estabilizado na LS Rei da pista no 0. Pois, ITAP desce para 2000, reporta estabilizado na final da LS X-Ray, pistão no 0, Trip 52.